essa resposta vai gerar um conteúdo. Cada resposta vai gerar um conteúdo daí, né? Tá. Bom, eu penso assim, você... Eu teria que me apresentar... Não precisa. Não, por enquanto só nesse primeiro momento, né? A gente até pode fazer nesse sentido, né? Até pode fazer nesse sentido, seria interessante também, né? Abordar a tua pessoa, né? Quem você é e tal, né? Como entrevistado. Porque, veja bem, eu acho interessante, para eu começar a falar de gestão de rede de negócio, se eu pular logo de cara nesse tema, que é uma coisa ainda bastante jovem, nova, uhum. Mas peraí, que tema é esse? Quem esse cara está falando o quê? Por que esse cara está falando isso? Entendeu? Então, o que é importante? Importante é falar assim, olha, isso daí, essa metodologia, é resultante de toda a minha experiência, de todo o meu trabalho, de tudo que eu já vivenciei. Certo. Entendeu? Então, o que, que eu faço hoje, há quanto tempo eu faço isso, e por que, que eu vislumbro que existe uma oportunidade para todos? E isso que é o grande barato, que ela é extremamente democrática. E que, por que, que eu prego gestão de redes de negócio? E o que, que é, então, afinal, isso daí? E aplicável a quem? Aplicável só a uma grande empresa, tá, ou um indivíduo, esse conceito? Esse tipo de... Aí sim a gente pode trabalhar bastante. Sabe? Tá. Vamos dar um pontapé inicial assim. Eu farei a seguinte colocação. Uhum. Quem é Otávio Pitaluga? Quer dizer, profissionalmente, quais as atividades, as competências de Otávio Pitaluga? Pode responder. Bom, Otávio Pitaluga é hoje um coach certificado internacionalmente pela ICC, International Coaching Committee. Desenvolveu uma metodologia própria de gestão de redes de negócios. Também faz treinamentos, palestras, workshops dentro desse tema. E é o CNO, Chief Networking Officer da TEN, Top Executives Net, que é uma comunidade de negócios online e que apoia todo esse trabalho. Como é que foi o princípio da sua carreira? Como é que iniciou essa carreira profissional? Com que tipo de atividades você estava envolvido à época? Veja bem, depois de formado, eu entrei na área internacional. Trabalhei em trading company japonesa. Vamos só dar uma retificadazinha aqui, né? Vai ser desformado em quê, né? Qual a sua formação universitária? Como é que você deu início na sua carreira? E cada expressão que você colocar em inglês ou expressão menos conhecida, você já automaticamente traduza isso ou explique o que cada coisa significa. Para começar, surpreendentemente, eu sou formado em medicina veterinária. O que, que isso tem a ver com redes? Tem tudo a ver com redes, porque todos os seres vivos, eles são um sistema, são sistemas que interagem com outros sistemas. Então, o raciocínio de sistemas e de redes é absolutamente óbvio e natural para mim. Entende? E então, eu percebi uma oportunidade na área internacional, com a globalização, e fui fazer uma especialização em comércio exterior. Depois disso, tive várias posições no mundo corporativo na área internacional, que me levou, em determinado momento, a fazer um MBA em marketing de tecnologia pela RSM Erasmus University na Holanda. E de lá, eu passei por um processo seletivo bastante intenso e me tornei, aos 34 anos de idade, diretor de marketing e vendas Europa dentro de um grupo de telecomunicações, uma processadora de transação eletrônica de cartão de crédito. Novamente, você estava trabalhando com tecnologia, com marketing e com redes de transações eletrônicas. De volta ao Brasil, achei que estava no momento de me tornar um empreendedor, uma questão de carreira, e em determinado momento fui convidado a representar um site de uma comunidade de networking online, isso há coisa de 3 anos e meio atrás, e não tinha nada no Brasil sobre isso. Ninguém falava, ninguém discutia. E comecei a ser conhecido e reconhecido por esse trabalho. A partir daí eu resolvi que essa seria então o meu caminho de carreira e é assim que eu pretendo seguir por todo sempre. Queria que se explicasse agora o que são redes de negócios. E como que essa gestão é feita em torno dessas redes de negócios? Você, como um dos principais, se não o principal palestrante brasileiro, que trata desse tema. Veja bem, para começar, a maioria das pessoas entendem o mundo como uma forma de uma pirâmide. As empresas, tudo está na forma piramidal, ou seja, tem a base operacional, a gerência média e no topo a diretoria e o planejamento estratégico. O que gestão rede de negócios vem dizer justamente que o centro de decisão está com o CNO, o Chief Networking Officer, que ele é um gestor, é um mega gestor das redes. E quais são as redes? São a rede de todos os stakeholders, ou seja, a rede mídia, a de clientes, a de funcionários, a de fornecedores, a de canais, associações, mundo acadêmico, comunidade, governo, todas essas redes cercam as empresas, cercam as instituições. Dependendo do seu posicionamento, da sua empresa, do seu negócio, qual é a rede mais importante? Quais são os atores, quais são as pessoas com quem você fala em cada uma dessas redes? Quais são seus contatos? Nomes, datas, telefones, dados pessoais, né? Ou seja, todos os recursos necessários para se atingir as metas de curto, médio e longo prazo, seja de um indivíduo ou de uma organização, encontram-se nas suas redes de negócios, encontram-se nas pessoas com quem vocês fazem negócios. A questão toda é como você aprecia, como você se relaciona, como você cria uma parceria de ganhos mútuos com cada um desses atores. Como é que eles entram no planejamento? Quais são as metas que vão ser alcançadas? Quais são os fatores de sucesso? Quais são os fatores de risco envolvidos no negócio? Todo esse trabalho é gestão de redes de negócio. Qual a proposta que você apresenta, né? Qual a consultoria que você naturalmente faz a empresas? Quais as principais orientações que você daria para quem está encabeçando, dirigindo, liderando os seus negócios? Qual a parte comportamental, creio até ética, moral, enfim? O que que se diria a respeito da postura do indivíduo em relação à rede? Bem, o primeiro ponto em gestão de rede de negócios é você definir a liderança. A liderança é definida pelo CNO, o Chief Networking Officer, ou seja, o mega gestor das redes. Ele é que tem o pensamento estratégico de como a empresa vai seguir. A partir daí, você vai criar as equipes de gestores de rede. Cada rede, por exemplo, rede de instituições financeiras, muito provavelmente vai ser desempenhada pelo diretor financeiro. A rede comercial, pelo diretor de cliente para o diretor comercial, a rede de mídia por quem é o diretor de comunicação da empresa e por aí vai. Então, uma vez definida essa equipe, esse núcleo, você vai começar a mapear todos os recursos que existem ao redor da empresa, estabelecer o status da relação em cada um deles e ver quais são as negociações que têm que ser feitas. Normalmente isso foi feito no mundo moderno, hoje, atualmente no mundo moderno, nas empresas modernas, de uma forma muito isolada, descentralizada. Não existe uma comunicação bastante uniforme. Então, isso muda um pouco. Portanto, a parte mais importante é a definição de estratégia, definição, alinhamento de metas de longo prazo, macroambiente, na qual todos os profissionais vão estar exercendo. Outro ponto fundamental é o treinamento da equipe. Uma cultura de networkers, uma cultura voltada para a gestão de rede precisa ser implementada na medida em que todo o contato gerado por cada um dos funcionários da empresa, ele pode trazer receita para a empresa. Independente da sua função. Independente, pode ser do estagiário, pode ser o motorista, pode ser uma pessoa de nível médio da área contábil trazendo negócios, não importa. O que importa são essas relações que podem se transformar em uma oportunidade de ganho para a empresa, se bem orquestrada por aquele gestor da rede de direito. Então, existe um trabalho de coaching, não exatamente de consultoria, no sentido de questionar muito a empresa sobre sua estratégia, seus valores, seus contatos, quem conhece quem, e a parte também de treinamento e de educação para que toda empresa entenda que essa metodologia, ao ser implementada, vai fazer com que ela saia de um cenário A a um cenário B, na qual ela é muito mais ativa, viva e, quero queira Deus, expansiva, né? As suas oportunidades de negócio vão se multiplicar tremendamente. Quais as posturas de um líder dentro do conceito de redes de negócios? Como é que ele deve se comportar sob o ponto de vista de relacionamento com os seus públicos, com as suas redes? Como é que você enxerga assim um líder dentro desse conceito de redes de negócios? Bom, para começar, o líder ele serve a rede, ele não é servido pela rede. Ele procura desenvolver as pessoas dentro da rede, a começar pela própria equipe. Por isso que ele é um coach. Ele ouve muito, ele tem a capacidade de tirar o melhor de cada um, de inspirar, de motivá-los. Ele, em relação a redes externas, ele é um excelente negociador. Ele busca sempre o ponto de equilíbrio e de ganhos mútuos para todas as partes. Ele sabe que ele conhece muito bem todos os princípios básicos de gestão de rede, no qual o mais importante não é a quantidade dos contatos, mas a sua capacidade de adicionar o valor aos seus contatos, a todos os membros da rede. Então é isso que ele procura fazer o tempo todo enquanto gestor de rede. Em relação à equipe, né, os liderados, como que um líder deve proceder em relação à motivação dos liderados, como também integrante de um processo não só da função específica que o liderado está tendo, lhe é atribuída, como também funções que necessariamente não são atribuídas a ele, mas que ele pode estar sendo um catalisador e captador de relacionamentos e de negócios. Veja bem, em gestão de redes de negócio, a primeira coisa que se faz é justamente um treinamento da equipe. Não só a equipe de gestores, mas como todos os funcionários da empresa, através de palestras e workshops. E um outro ponto que se é feito é negociar com a rede, funcionários, e a importância do pessoal de recursos humanos, à medida que se tem um RH estratégico dentro das empresas, você negociar com eles quais são os ganhos mútuos. O que é importante para você, além, logicamente, de salário, de bônus? Podem ser viagens, pode ser treinamentos, pode ser uma capacitação internacional, pode ser uma presença em determinados cursos muito específicos. Então, cada profissional, ele tem suas metas pessoais que devem estar alinhadas com as metas da empresa, para que ele se sinta cada vez mais motivado e veja que, bom, vou passar, então, a frequentar eventos de networking. Ao invés de trabalhar de 9 às 5, eu vou poder tentar fazer alguns almoços, alguns outros happy hours, e encontrando 10, 20, 30 contatos, ao invés de jogá-los no fundo da gaveta, eu posso chegar na empresa e colocar uma base de dados e dizer assim, olha, encontrei tais pessoas em tais eventos, tive tais conversas, identifiquei para a nossa empresa oportunidades em tais áreas. E ter-se um registro dessa atividade e, eventualmente, gerando negócio, o próprio funcionário seria recompensado da forma como foi previamente acordado, né, por essa atividade. E, logicamente, isso ficaria em observação para ver quais são as pessoas mais proativas, que mais se interessam pelo crescimento da empresa, e para elas, na medida em que a empresa cresce, as oportunidades que vierem a surgir de promoção e seriam primariamente oferecidas. E assim você criaria com a rede funcionários uma relação de ganhos mútuos que poderia não apenas estimular o profissional a se dedicar mais, como também a atrair talentos e recursos que sejam necessários para que a empresa consiga chegar onde ela queira chegar no seu caminho de expansão. Assim, desavisadamente, muitas pessoas confundem redes de negócios com network, né? Você até explicou isso em outra ocasião, mas gostaria que fixasse bem esse conceito. Qual a diferença entre essas duas funções, essas duas expressões? Veja bem, networking normalmente tem uma... As pessoas pensam em networking, elas pensam ou estou contactando alguém para vender ou então para procurar emprego. E então o que limita bastante o escopo e dá uma ideia, às vezes, de que você só faz aquele contato com um objetivo de curtíssimo prazo, sem realmente pensar em construir uma relação de parceria. É uma ação mais, tipo, operacional e muitas vezes feita de forma desestruturada. E quando o foco maior é apenas no cliente, seja ele um cliente que compra o seu produto ou serviço ou mesmo um empregador que vai estar comprando a sua mão de obra, né? E, portanto, o seu sucesso, ele é eventual. Tem dias que você pode estar ligando a pessoa certa na hora certa, em outros momentos você não tem essa mesma sorte. Já a gestão de rede de negócios, ela é, para começar, você tem uma equipe, você tem o gestor, que é o CNO, e ela tem uma visão muito mais corporativa, de empresarial, podendo ser, mesmo com o ponto de vista de empreendedorismo, de uma pessoa que no seu caminhar de carreira sinta-se que está na hora de empreender. Ela tem uma visão puramente estratégica, de curto, médio e longo prazo. As redes que são trabalhadas são todas, todos os contatos são igualmente importantes, a começar pela própria equipe interna e, logicamente, os clientes que financiam esse crescimento todo. Há uma cultura de ganha-ganha, não é uma cultura de só venho para tirar, mas para construir uma relação de longo prazo. E os benefícios são muito mais tangíveis, sólidos, e o céu é o limite, porque na medida em que você vai expandindo as suas redes, você vai poder identificar cada vez mais oportunidades nessa caminhada. Só para exemplificar, não sei se o exemplo que eu vou propor aqui seria adequado, mas usando aqui em causa própria, no nosso caso somos uma agência de notícias que produz conteúdos para emissoras de rádio, são 1.600 emissoras de rádio arredondando, né? Também portais de internet, sistemas WAP, telefonia, mas voltado mais à questão das redes de rádios, né? Das redes aqui representadas pelas emissoras de rádio. Como que esse conceito pode ser aplicado, que tipo de metodologias e de ferramentas nós, como agência de notícias, que suprimos a demanda de conteúdos para emissoras de rádio, podemos ter uma proximidade e provocar uma interatividade destes veículos para conosco? Veja bem, no seu caso, quais são as principais redes que te cercam? São os fornecedores de tecnologia, são os fornecedores de conteúdo, certo? O teu público-alvo, sua audiência, segmentada em vários estados, mesmo internacional, e etc., né? Então, o que você, na gestão de redes, o que você, e além da CPB interna, obviamente, o que você, pensando nas quatro redes principais, o que você tem que estabelecer é com cada um desses parceiros uma relação profícua, de ganhos mútuos, no qual os objetivos de cada um deles estejam alinhados e complementares aos seus. Existe uma coisa que se chama ICSAR, que eu chamo de ICSAR, que é um dos princípios básicos de gestão de rede. O I vem a ser identificação. É você se identificar com uma pessoa, com um negócio, com uma oportunidade. Seja porque trabalharam juntos, porque tem referências cruzadas, testemunhos, coisa do tipo. O C vem a ser complementariedade. O que, que você tem que eu não tenho e vice-versa. O S vem a ser sinergia. Ou seja, como é que um mais um vai dar 3, 4, 5, ou seja, a soma das partes é muito maior do que o todo. O A tem a ver com a aceleração. Como é que eu posso acelerar o seu negócio na medida que você me ajuda a acelerar o meu? E o R vem a ser ressonância. Ressonância é vibração, energia, química. Está muito relacionado aos valores pessoais, valores de vida, propósito de vida, missão, paixões que cercam as pessoas e seus negócios. Então, esse tipo de diálogo estabelecido com cada um dos participantes da sua rede é que vai dar como resultado uma rede ativa, forte, crescente e que gera riqueza para todos. Bacana. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá indo bem assim, já tenho bastante, já um material inicial importante. O princípio da wikinomia, né? Que me parece que é o compartilhamento de conhecimentos, né? Que gera, em última análise, prosperidade, né? Esse conceito. Como que esse conceito da wikinomia, que parece hoje tem sido enfatizado em vários meios, né? Está ligado à questão de gestão de redes de negócios. É como é o que eu chamo de ganha-ganha. E é o que outras pessoas chamam de sustentabilidade. Cada um dá um nome um pouco diferente, né? Ou seja, em relação ao ganha-ganha, você tem o ganhos. Você tem o que oferecer questões financeiras, conhecimento, experiência, ou contatos. Tem sempre alguma coisa para se trocar, certo? Então, ou ainda, você pode pensar em como você adiciona sucesso para alguém, ou como você minimiza o risco de alguém, ou como você acelera a chegar, a alcançar as suas metas, num prazo cada vez menor. Muitas vezes, você verifica que existem recursos ociosos de parte a parte, coisas que eu tenho em excesso e que você tem de menos e que teria um valor diferente para cada um. Para mim vale menos, para você vale mais. Mas que existem. Podem entrar como moeda de troca na mesa. Por isso que é muito importante, eu digo essa posição de coaching, à medida em que você pergunta e ouve. A habilidade de perguntar e ouvir e ter uma negociação muito tranquila, transparente, sempre buscando que um ajude o outro, é uma característica importantíssima em gestão de redes de negócios. Sem isso, sem esse tipo de atitude, todo o trabalho é jogado fora. Ah, você estava dando uma palestra agora dia 21 de novembro em São Paulo, né? 21 de novembro em São Paulo, no NH Della Volpe, na Rua Frei Caneca, ali perto da Paulista. No dia 28 de novembro, na Findas, Federação de Industriais do Estado do Espírito Santo, em Vitória. E, por fim, no dia 5 de dezembro, na Fecomércio, na Rua Marquês de Abrantes, 99. Todas elas vão acontecer às 18 horas. Começa às 18 horas, vai ter um Welcome Coffee. Em seguida, às 19, impreterivelmente, começa a palestra, que tem uma duração estimada de 1 hora e meia, com mais meia hora de debate. Às 9 horas, encerra o programa. Gostaria que você convidasse já a partir de agora mesmo, eu posso rodar isso mais próximo do evento para não ficar muito distante dele, né? Convidasse as pessoas para participar e já dar um gostinho aí, um aperitivo ao seu público do que vai ser tratado a partir dessa primeira palestra em São Paulo, no dia 21 de novembro. Veja bem, lógico, seria um grande prazer convidar a todos. A palestra está aberta a todo o mercado corporativo mesmo. Eu diria que ela se aplica a qualquer pessoa que seja economicamente ativa, certo? Sem grandes distinções de regiões ou de questões culturais, de segmentos de indústria. Ela é realmente bastante democrática. O nosso programa, ele consta da parte de o que é gestão de redes, qual é o que é o senior, o seu papel, casos de sucesso, a aplicabilidade, os benefícios e os resultados esperados. E a gente usa um caso da rede funcionários, como é que começaria esse trabalho. Na verdade, o objetivo da palestra é de informar, é de criar consciência de que essa metodologia existe e de convidar as pessoas a terem uma experiência um pouco mais aprofundada com elas em outros momentos na sua vida pessoal ou corporativa. Você queria abordar mais algum assunto assim, além do que a gente falou? Mais alguma coisa? Deixa eu ver naquela lista. Olha, a gente pode estar. Até acho que a gente falou um pouco demais, né? A gente poderia estar quebrando depois, numa outra oportunidade, vários desses. Por exemplo, eu tenho alguns artigos que eu cheguei a te mandar, e esse artigo, ele fala bem sobre os 10 princípios básicos da rede, né? Então, quais seriam os 10 princípios básicos? Você quer falar isso agora ou vamos gravar? Quer deixar para... Bom, podemos falar. É porque eu acho importante essa questão dos 10 princípios básicos da rede, porque as pessoas têm, às vezes, não entendem bem, falam assim, ah, então networking eu vou pegar, ou falar das ferramentas também. Falar das ferramentas pode ser uma coisa legal, eu não falei nada de ferramentas. Então vamos fazer as próximas duas colocações, podemos ficar à vontade aqui, as próximas duas colocações. Quais são os 10 princípios de redes de negócios, né? Os princípios de atuação na de gestão de redes de negócios. Me dá só um minutinho, não grave ainda não. Me dá só um minutinho que eu tenho que... Tranquilo. Tranquilo. Eu já escrevi um artigo sobre isso, aí no carro o artigo fica mais... Esse artigo foi publicado ontem. Esse está no meu blog. No teu blog. É um artigo publicado no seu blog, você fala dos 10 principais... Os 10 princípios básicos da gestão de redes, não é isso, né? Isso. De gestão em redes, né? Verdade, quais são eles? Eu pergunto assim, daí, talvez, né? Eu posso até falar assim, eu posso falar sobre, sobre esses 10 princípios. Eu falei os de forma super resumida no blog, né? Posso tá. Não, você pode, não, pode falar, fique à vontade, como você quiser. Você pode falar desses 10 princípios agora, né? Depois pode falar de cada um em particular depois para gerar novos conteúdos. Exatamente. Eu quero só, nesse momento, eu quero listá-los. Tá, fique à vontade. E depois a gente vai. Tá. Agora. Tá. Estou clicando aqui no link, já vamos chegar lá. E você fala muito bem, a tua voz é agradável, né? Ah. O sotaque carioca sempre ajuda. Já. É, ajuda. Eu fui muito tempo fora do Brasil, então... Não, mas ajuda, ele não está carregado o teu, né? Tem uma outra coisa que eu posso falar assim... Não, deixa eu ver, porque não, também não fica sem graça, o pessoal não vai que nem na palestra, eu contei toda a palestra para você. Bom, vamos lá. Os 10 princípios de gestão em rede seria uma pergunta. A segunda seria quais as principais ferramentas, né? Certo. Então vamos lá. Tá. Em relação ao... Então vamos lá, deixa eu fazer a pergunta aqui. Eu desligo aqui o botão para não vazar o meu som com você aqui. Otávio, quais são os 10 princípios de gestão em rede? Um artigo publicado no seu blog, você expõe isso. Eu queria que você expusesse aos nossos ouvintes quais são eles e qual a importância de cada um deles. Perfeito. Bom, o primeiro deles é, como eu disse, o ganha-ganho. Qualquer relação que não tenha os ganhos mútuos acordados, ela pode levar a chegar ao fim muito rapidamente. E o importante disso não é o que você pensa que seja um ganho para o seu parceiro, mas o que ele entende como um ganho. Então, por exemplo, é muito comum alguém chegar e falar assim, ah, eu quero que você trabalhe para mim e eu te pago uma comissão para um negócio fechado. Pois muito bem, mas eu não... Aonde está escrito em algum lugar no meu currículo que eu seja um canal de comercialização de terceiros? Então, quer dizer, você está partindo do pressuposto de que aquela pessoa poderia ser um bom representante comercial quando ele não se posiciona de tal maneira. Então, já começa a ter uma quebra na ressonância nesse momento. Então, portanto, é muito importante procurar estabelecer o que poderia ser considerado de ganho para a outra parte. Ponto número um. Ponto número dois. Servir para ser servido. Geralmente, as pessoas começam pensam em fazer networking da seguinte maneira. Ah, o que que eu vou ganhar com isso? O que que eu tenho de oportunidade de dinheiro no curtíssimo prazo? Então, se eu não ganhei nenhum negócio, esse negócio de networking não funciona, não é bom. A pergunta é exatamente ao contrário. É como posso ajudá-lo? Como posso servi-lo? Imagina se todo mundo começa a falar dessa forma um com o outro dentro da rede e passando essa mensagem adiante. Minha maior preocupação é primeiro te ajudar para depois, então, receber uma ajuda sua. O que nos leva ao terceiro ponto, que é exatamente o da reciprocidade. Então, tudo bem, você me ajudou, eu me sinto na obrigação de retribuir a gentileza. O quarto ponto é o entendimento de minha rede versus a sua rede. O que vem a ser isso? Nós estamos todos interdependentes, interconectados. As pessoas que você conhece, você funciona como um acelerador ou como um bloqueador para mim. Se você tem uma boa experiência comigo, você provavelmente vai me dar testemunhos e referências que vão acelerar a minha penetração, o meu trabalho, os meus casos de sucesso dentro da sua rede e vice-versa. Entretanto, se a nossa relação for prejudicada, você pode trabalhar como um bloqueador. Fórmula da riqueza. Fórmula da riqueza é valor versus alavancagem. Ou seja, quanto maior o valor que se adiciona à rede e na alavancagem, quanto maior a rede, quanto mais se expande a rede, provavelmente você vai ter uma resultante de riqueza. A mesma fórmula é aplicada ao contrário. Quando você destrói o seu valor e você destrói o valor das pessoas. E, por outro lado, a rede passa a se tornar contra você e o empobrece. Então, o que, que destrói o valor? Destrói o valor é quando você falha com a sua palavra, com o seu compromisso, com o tempo, com a qualidade do seu serviço, quando existem mentiras na relação. Todas essas questões levam a uma destruição de valor. E o que, que enriquece? Enriquece justamente o contrário, é você cumprir o compromisso, é você entregar no tempo, com a qualidade, assumir responsabilidades, superar expectativas, certo? Então, o que a gente entende é que quanto maior o valor que se agrega a uma área, maior de pessoas tem uma resultante. Portanto, com a população brasileira de 200 milhões de habitantes, se todos nós entendermos que ao fazer gestão de rede de negócio, a nossa primeira preocupação é de agregar valor aos nossos parceiros, provavelmente estaremos rapidamente com essa cultura de gestão de rede, dando um crescimento econômico ao país. A expansão da rede, ela tem que acontecer. As redes paradas, redes inativas, são redes que verdadeiramente não geram nada. Portanto, todo indivíduo deve ser estimulado a buscar novos contatos. Lei de atração. O que, que faz com que as pessoas passem a procurá-lo? Em que você é realmente bom? Como isso é comunicado? E como é que você faz com que as pessoas tenham o seu nome como referência? É um princípio muito importante. A outra que eu já comentei brevemente é da interdependência, de que estamos todos interconectados, interligados, e as coisas boas que se geram, elas geram para todos, assim como as coisas ruins também. E a parte do ICSAR, que é identificação, complementariedade, sinergia, alavancagem e ressonância. E, por fim, a importância de se ter na gestão de rede um hábito saudável. Né? Um hábito a se fazer todos os dias, como é o de tomar banho, como é o de escovar os dentes, como é o de você conhecer novas pessoas, como é o de você ver nas pessoas uma oportunidade, uma metade do copo cheio e não uma metade do copo vazio ou um risco naquele contato. Basicamente, esses são os 10 princípios. Em relação, Otávio, a ferramentas, né? Opa, ele está dando uma microfone aqui, já vou tirar, só um pouquinho. Mas eu desligando aqui vai passar a microfonia, só um pouquinho. Desculpa aí. Mas em relação às ferramentas, né? Quais ferramentas que são possíveis e que existem, né? De várias naturezas, que contribuam aí para uma gestão de redes de negócios? Veja bem. Você tem 6 tipos de ferramentas hoje no mercado de networking online. A primeira delas são os grupos de debates. Os grupos de debates, você tem praticamente um moderador e algumas outras pessoas que são convidados a debater um tema específico. Em seguida, você tem as comunidades sociais, e nesse caso o Orkut é o caso mais famoso, é a plataforma mais famosa no Brasil. Você também tem outras plataformas como o próprio YouTube, que tem uma viés social bastante forte, mas nesse caso o vídeo é o elemento principal. Depois você tem as comunidades de negócios, como a TEN, Top Executives Net, ao qual eu gerencio, cujo foco específico é negócios, é falar sobre negócios, pessoas de negócios o tempo todo. Nesse caso, na América Latina, com os idiomas em português, inglês e espanhol, nós temos hoje 75 países ali representados e já recebemos, após 8 meses de atividades, um prêmio internacional chamado Multicultural Achievement Award, dado pela NBC Globo, o que realmente muito nos enobrece, nos deixa orgulhosos. Por fim, você tem os diretórios de negócios. Nesse caso, o principal ator é o LinkedIn, com mais de 14 milhões de membros e cerca de uns 300 mil brasileiros, e no qual eu tenho uma posição de liderança interessante em termos de números de contatos. Eu tenho cerca de 20 mil. Oi, querido. Se encerrou ali? Só um pouquinho. Você chegou a finalizar a resposta, né? Tá ouvindo? Não cheguei a finalizar. Oi? Não cheguei a finalizar, não. Eu dei uma parada na resposta. Tá. Então, vai se dar a sequência da onde você parou, então, na resposta. Pode contar um, dois, três e já dá a sequência. Deixa eu dar um minutinho aqui. Não, tranquilo. Estamos em casa aqui. É, tá bom. Tá certo. Pode falar. Aí você pode dizer um, dois, três e passa aí e dá a sequência essa resposta. Um, dois, três. Bom, então, em relação ao LinkedIn, eu tenho uma posição de liderança por ter 20.200 contatos na plataforma, o que confere a posição número 6 em termos mundiais, a primeira da América Latina. Isso foi muito interessante porque, coisa de 3 anos atrás, eu fui entrevistado pela Você S.A. sobre esse tema de networking, do LinkedIn especificamente, que eu já era o líder naquela oportunidade. E a partir daí, muitas pessoas começaram a lembrar do meu nome e a reconhecer em eventos de diversas ordens, em função desse posicionamento nas plataformas online. Temos também a parte de gerenciador de contatos, no qual o Plaxo é o principal líder. O Plaxo agora está tentando se mudar mais a questão de comunidades online, está mudando um pouquinho seu modelo de negócio, mas qual é o diferencial é que com o Plaxo você tem todos os dados de contatos das pessoas. E, por fim, a parte de comunicadores. Os comunicadores, nós temos os principais players, que são o MSN Messenger, e os IEMs, os Instant Messages de uma forma geral, que são aqueles softwarezinhos de comunicação para par, e mais recentemente o Skype, que se tornou o líder mundial. Como nenhuma dessas plataformas é perfeita, nenhuma delas é única, o que existe é um jogo de redes de negócios. Existem algumas funcionalidades de uma plataforma combinam com outras e fazem então com que, ao aprender a usar essas ferramentas, você consiga construir e expandir as suas redes muito rapidamente. Nesse sentido, a gente dá um treinamento muito específico, como esse jogo funciona, e garantimos que, se o pessoal seguir a nossa metodologia, eles passam a ter 500 novos contatos em 2 semanas, onde quer que eles estejam, tenham qualquer base de dados ou não, não importa. Seguindo a metodologia, você consegue crescer a rede. Ao crescer a rede, ao ativá-la, uma nova conversa acontece. E é nessa nova conversa é que existem as oportunidades de negócio. Alô? Querido, eu acho que está bem bacana, viu? Ficou legal? Muito bom. Muito bom, bem bacana. Aí podemos deixar...